E aí, mulher brasileira, é tempo de reflexão. Se liga na rima. Chega de tchan, chega de blá blá blá. A imagem da mulher, aonde é que vai parar? É um festival de bunda, cadê o respeito? De que adianta lutarmos pelos nossos direitos? Não é fácil ser mulher sem brasileira. O cara sonha com a tiazinha e com a feiticeira. Te rapta na esquina e faz uma besteira. E ainda alega que foi você quem deu bandeira. Depois do delito não tem mais jeito. Além da violência contra a mulher fica o preconceito. E ainda vão dizer que a gente facilitou, mas a polícia nunca sabe do estuprador. Depois de mais um noticiário na TV, quero me distrair, tô a fim de um rolê. Vou pra uma festa no centro da cidade, tô me estressando com essa realidade. Cheguei na pule, quem puder que me segure. Quero ouvir um rap, vou dançar um soul. Yeah, yeah, yeah. Cheguei na parada, que parada errada, que som que nada, puta que piada. Pelo jeito som de preto aqui não pega nada. Tô fora dessa, vou cair noutra quebrada. Vou dar um tempo, vou cair fora. Que festa é essa, tô indo embora. Quero ouvir o bumbo bater forte. Quero som de preto na vitrola. Vou dar um tempo, vou cair fora. Que festa é essa, tô indo embora. Quero ouvir o bumbo bater forte. Quero som de preto na vitrola. Ainda não ouviu um scratch, cadê o DJ? É bom rolar um rap, só melhor não tem. A nossa cor é black, aperte o play. Sua postura tem que ser black também. Tira esse axé, qual é que é? Abre a roda de break, aqui não tem mané. A nossa cultura de rua, a nossa banca é forte. Expressão da verdade, isso é hip hop. Somos a maioria, somos a periferia. Saia da letargia e use a sabedoria. O que é bom é pra se ouvir. Chega de porcaria, tira isso aí! Vou dar um tempo, vou cair fora. Que festa é essa? Tô indo embora. Quero ouvir o bumbo bater forte. Quero som de preto na vitrola. Vou dar um tempo, vou cair fora. Que festa é essa? Tô indo embora. Quero ouvir o bumbo bater forte. Quero som de preto na vitrola. Vou mandando a rima, vou falando a verdade. Não preciso rebolar pra você entender minha mensagem. Meu raciocínio é lógico e procuro fazer o que é certo. Somos sempre o exemplo de quem está por perto. Só quero dizer que estou de saco cheio. Todo dia, toda hora, em qualquer dia, o dia inteiro. A mesma música, o mesmo ritmo. É tudo igual, nada muda, virou vício. Dá uma baixadinha aqui, agacha ali. Isso parece trilha sonora pra quem tá afim de fazer xixi. Não é essa cultura que eu quero pros meus filhos. Ninguém planta feijão pra mais tarde colher lírios. Não foi isso que eu aprendi. Não deixe o lixo musical te influenciar ou te seduzir. Pois esse lanche da tapinha não está com nada. Aqui não tem cachorra, meu ouvido não é privada. Tô fora dessa, vou pra minha quebrada. Que festa é esta? Chega de palhaçada. Vou dar um tempo, vou cair fora. Vou pra casa ouvir um som de preto na minha vitrola. Vou dar um tempo, vou cair fora. Que festa é esta? Tô indo embora. Quero ouvir o bumbo bater forte. Quero som de preto na vitrola. Vou dar um tempo, vou cair fora. Que festa é esta? Tô indo embora. Quero ouvir o bumbo bater forte.